Avistou? Negativo, ainda não, senhor. Agora avistei. Visual azul 2795. 800 pés aí? 800 pés. 850 pés. 140 graus com 4 nós, pouso autorizado para estreia. Gente. Muito boa noite. É o voo 1096, atualização tráfego Fortaleza. 1096, prepara a mão, transição Proti, aguarda cópia. Romo Proti, já. Portugal 019, I can throw. Yes, sir, go ahead. The tower is informed 800 feet of ceiling, 3,000 meters of visibility, and shower in the vicinity. Copy everything, thank you very much. O azul está liberando a pista. O azul livrou aos 39, 1211. 1219. Para o Salvador, boa noite. O azul 2127 na pista do jogo. 2795, táxi Alfa Kilo, a posição é 02 no Parte 3. Alfa Kilo, Parte 2, posição 3, a posição é 02. 02. Copiado, obrigado. Uno 096, pronto, cópia. Rebaixado. Uno 096, autorizado, Fortaleza, nível 370. via Zulu 19, por Angola, pode sair conforme rota. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à esquerda. Na saída Momo, transição Froti. Transponder 54 no 2, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370. Aerovia Amper, Zulu 10, Bangu, após segue conforme. Levando a pista 10, vira curva esquerda, na Momo, transição Froti. 54 no 2, eu transpondo, 208 ao controle. Rugou 1096. 1096, contagiamento correto, chama para outro, portão 09. Permanente, obrigado. Então, 019, full service, localize the runway 10. Roger, complete approach, contact the tower 118.095. 725, boa noite, pessoal, 019. Fechamento turno no 8.95, ajuste no 0 no 4. Taxi direito ainda, no posto certo, no 8.95, 3.8.55. 09973, pushback para a meta 3. Side, made sitting 8,000 feet. Confirma 800 feet. 800 feet. Copy, aqui, ó. Para 1,50, passando 1,80. 6310, controle de Salvador, adicione identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1,0 no 4, voe e tap. 0014, autorizado a ficar. 3305, controle Salvador, acima identificação, desse mantém nível 170, chegada a Mari, ajuste 10 no 4. Inside airport call 09. Portugal 09, clear to land runway 101, 40 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, Portugal 09. 3305, desse mantém nível 060, chegada mais. 060, mais. Salvador, TAM 3258, boa noite, ponte espera da 10, pronto. 3258, após o tráfego na curta final, ali mantém pista 10. Após a 9 da final, por ali mantém 10, TAM 3258. Nine 6313 Salvador approach, descend to 4,000 feet, QNH 1014 cleared, bomb arrival, fly heading Alagoinhas intersection to intercept the bomb arrival. 4,000, I'm in Alagoinhas, voice over there, correct? Zero, voe e tap, desça para 3,000 pés. Tan 3305, voe ITAP, desça para 4000 pés. Tan 3305. ITAP, 4000 pés. Antônio, small one, Portugal, Ilona. Tenem 6310. É o número 1 na aproximação, condições de manter a presente velocidade até próximo. Stop. Stop. Via taxi Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal, Ilona. No zero, caso necessite de desvio, já ponte ao controle. Será informado quanto a necessidade da velocidade. Go ahead. My heading direct. Correction. Initially, maintain Alagoinhas intersection due to a traffic on the other. On the opposite. On the opposite bound, he is taking off, sir. Aos 47, 1208, bom. 208, obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite. Esse é o Tan 3858. Tan 3858, contato radar, suba para o nível 370, saída bom. Tan 0409. Por gentileza, com referências visuais, poderíamos provar a esquerda de Proti ou Momo ou Cogbo? Foi na proa de Momo, o Tan 3858. Momo, inicialmente, seu grato. Afirmativo. Ok, obrigado. É que eu estou a receber informações de princípio são corretas. Net 6313, fly heading Luna. Controle, o Tan 3858, por gentileza, proa 035, para livrar formações por 20 milhas. Gente, proa 035, o Tan 3858, livre de desvio, reporte ao tempo. Reportarei. Conta um pouco mais quantas milhas mantém desvio? Mais 40 milhas. Gente, o Tan 3858 após desvios, voe a buco, informe ao controle quando ao término dos desvios. Após os desvios, vai voar a buco aguardando. Eu informarei para Oceané 6310, desça para 2000 pés livre ILS X-Ray 610, reposta estabilizada, ajuste 1014. Estabilizado, 3305, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, 3305. Tem restrição para o Oceané 3305? Tem um ativo. Tá 3858 na proa de Abuco, muito obrigado. 3858, confirme proa ideal para Abuco. 016. Gente, tá 3858. Solo, espero 9973, estava com alguns problemas técnicos, já retorna com a resposta. Confirme? Vai precisar manter a posição por mais alguns minutos, hein? 9973. Ok. Do 4298, controle de Salvador, acione identificação. Desce inicialmente para o nível 050, ajuste no 014, chegada a mais. Do 4298, informa o tráfego na posição de 9 horas. 14 milhas, rumo oeste, mantendo o nível 190, Alfa Tango 72. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2782, teste da informação Golf. Azul 2782, controle Salvador, acione identificação, mantenha nível de voo 190, ajuste 1014, proa de Mari para interceptar a chegada. Ok, voando já na proa de Mari para interceptar a Star Mari para ILS 76, 10 Salvador, ajustado 1014, identificou. Senhora 310, estabilizado. Xonema 310, torre no 8, decimal 95. 395. Dan 3858, chame centro, Recife. 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. 3305, 3000 pés. 2305, desça para 2000 pés. Ajuste 1014, livre em net, reporte estabilizado. 2014, reportar essa pessoa, 3305. Ocean 6313, radar vector for frequency, turn right, heading 220. Right, 220, 6313, descend to 3,000 feet. Descend 3,000 feet, 6,000 feet. Azul 4298, tráfego superado em nível, vou indo na proa de DAP. Correio, 1000 pés, pessoal. 1000 pés, ciente, avistado, pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 049. Pista da pouso na 190. Na 3258, Centro Recife 12545. Salvador, muito boa noite, Sideral 99, 73. Próximo ponto de espera da Sideral, mantém a ponto de espera, aguarde as instruções. Mantenha, Sideral. Traffic that precede you on approach is 11 o'clock, 11 nautical miles, maintaining 2,000 feet on Airbus 320, northeast bound. Ok, Roger, Ocean, 613, back to the Azul 2782, reporte para a descida. Ok, reporte 3, descida, Azul 2782. Está estabilizado, 3305. Está 3305, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2295, será que é bom? Ocean 6313, to the localizer course, turn left, heading 155. Report established on localizer, descend to 2000 feet. 155, 2000, report established, 6313. Torre Salvador, muito boa noite, turn 3305, uma milha do externo, estabilizado. 3305, a aeronave avistou a 1000 pés, a última, reporte avistando. Passará, turn 3305. Atrás, descida, Azul 2782. Azul 2782, desça para o nível, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 4, proa de ITAP. Ok, autorizado agora na proa de ITAP, autorizado 4000 pés com ajuste 10 no 4, Azul 2782. Ocean 6313, complete approach, contact the tower, 118.95. 118.95, 115, 6313. Controle 1208, bom. 08, obrigado. Tower 3305, entendido, pista seca, 150 graus com 4 nós, pouso autorizado. Afirmativo, muito obrigado, foi visual com 1000 pés. Excelente. S3, contato radar, suba e mantenha nível 360, após 2000 pés direto, eleva. 360, pode, vai eleva, confirme? Após, de, após 2000 pés, eleva. Eleva, obrigado. Report, stand by, report your runway inside. Report inside, could you confirm the runway is left? It's right. Okay, thank you. 5 ao 01, direito no 211. 211, obrigado. Salvador, muito boa noite, o CEN 3305 está liberando na posição Alfa. Só 3305, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, 3305. Saída, CEN, take down break. Clear to land, runway 10160 degrees 04 knots. Mission 963 entry. Roger, clear to land, runway 10160. Azul 4298, desce para 2000 pés, livre leste, aposta estabilizar. Azul 2298, retratarando Federal 9973, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 110 para 4 mil pés, um Alfa Tango 72. 79972. Azul 2782, informa o tráfego, posição de 1 hora, 2, 2 milhas, rumo oeste, cruzando nível 100 para 360, Bravo 737400. 6 do Mangue, 737400, Azul 2782. Azul 2782, é autorizado 3 mil pés. É autorizado 3 mil pés, Azul 2782. Federal 9973, sub mantenha nível 340, solicitado pelo Centro Recife. Sobe restrito 340, 9972. Via 313 ao 0. Chinese 6303 on ground at 04. Right 121 is small one. Right 121, thank you. Oceanair 6313, approved taxi via taxiway Alpha, Juliet Gate 04. Ok, Alpha and 2782, reduza 1770 nós, aeronáutica precede na aproximação, 7 milhas à frente com 1709 nós, ground speed. Ok, estamos à disposição para 1709 nós, Azul 2782. Federal 9973, agora com centro Recife 1288, alterna 135 decimal 3. 228353, ligado, boa noite. Azul 2782, desça para 2000, livre LS. Autorizado 2000, livre LS, você pode estabilizar Azul 2782. Azul 4298, no localizador em aproximação. Cheque o trem, torre 11895. 11895, Azul 42. número de localização para o Sapão da Voz? 11895. 195, é. Boa. Boa noite, Azul 14 da Voz, para passar a estrada, por favor. A última aeronave na aproximação avistou a 1000 pés. Forte avistando a pista. Parado. No localizador da 10, Salvador, Azul 2792. Azul 2782 em aproximação, chega o trem torre 1895. 118-95, torre Salvador, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Boa. Autorizado, pista 10, 170 graus, 049, 4298. Joga na base. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2782, estabilizou no localizador LF. 2782, a estimada é 1000 pés, transporte avistando. Portar avistando, Azul 2782. Passou externo, baixou e travou, Azul 2782. 2 aeronave que pousa avistou no meu pés. Continua a aproximação e informarei a pista livre. Gente, guardando pista livre, Azul 2782. Zero, direita, som, 2-1. Azul 4298 é ponto pista livre. Azul 2782, entorno 20 graus, 079, autorizado pouso, pista 0. Ok, livre pouso na 10, Salvador, Azul 2782. Não, tchau, eu vou estar aprovando agora. 2-4-2-9-8, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Chamamos a ingresso na Juliette. estacionamento da posição e posterior para o check. Viva estacionamento, chame pronto para o push no 096. Chamará pronto para o push, voo no 096. Dois solos de turno 3, som 2 na mão 1. Ó, 2 na mão 1, obrigado, boa noite. Dois 782, mantém a alfa, correção. Mantém a posição antes de virar na alfa, senhor. Mantém a posição. O azul 4298 cederá passagem ao Embraer da companhia, senhor, ao tráfego da companhia, será que será como número 2, ok? O azul 4298 é o solo. Jesus, considere, senhor, taxi Alfa, chame Graça Juliette. Azul 2782, após o Embraer da companhia, autorizado ingresso Alfa aqui do pátio 3, atento ao sinalizador daquele pátio 2782. Ingresso, portão 1, senhor. Portão 9, livre, chame táxi no 09. Demora táxi no 09. Taxi voo 1096, está com 1.43 a bordo, alterna João Pessoa com 3 horas e 40 para mim. 3:40 João Pessoa, por gentileza confirme 1.43 a bordo. Afirma aqui. Tesla, no 096, táxi aprovado, pátio Índia, ponto de espera pistão 0, ajuste no 014, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, no 096, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 895, no 096. Salvador, muito boa noite, voo 1096, próximo ponto 0 da 1090. 1096, autorizado, a linha decolada visto no 0.050 graus, 0.59. A linha decolada 1-0, voo 1096. Azul 4235, ao controle de Salvador. Ajuste 1094, desça para 8000 na chegada bom. 1096, controle Salvador, contato radar, tuba sem restrições. Sem restrições para 370, gol 1096. E o 5972 é o controle, desça para 9000 na chegada Bonf, ajuste no 014. 9000 na Bonf, 1014, 9000, 5972. Controle, possibilidade de coordenar com o centro foi direto no Protida, presente? O gol 1096, compra a saída devido ao tráfego. Afirmativo, possibilidade de voar então devido à formação na proa de Cogbo. Gol 1098, vetoração, esquerda pro 280, suba sem restrição. Motivo, tráfego na chegada bom. Câmbio. Afirmativo, esquerda pro 280, gol 1096. Controle, gol 1096. Siga. Possibilidade de vetoração para a direita devido à formação? É justamente o setor que eu tenho tráfego. Eu tenho tráfego de Recife na Bonf, está a 30 milhas atrás de uma aeronave da Rio. De Recife, um 767 e uma aeronave, o 1888 da sua companhia, também de Recife. Então é extremamente restritivo, só se a gente curvar para Aracaju. Ah, ok. Dá para manter aqui. Obrigado. O que eu quero realmente é que o senhor ganhe altitude no setor uísque do campo para que possamos encurtar sua trajetória. Ô, senhor. Muito obrigado. 6313, Alfa. Solicitando nível 360 para Guarulhos, o tanque é o 0 Papa. P3 no 3, boa noite. Guarulhos, eu tenho um 360 aprovado, Alfa, confere, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. P3 no 3, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, que é apresolou no 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pistanhoso no 0, primeira curva à esquerda, correção, primeira curva à direita, após decolagem, pista no 0. Curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8. Transponder 5432, o Xenem 3 no 3. Obrigado, 360, para Guarulhos, no período 1-0, pessoal na pista 1-0 do Brasil, da Guarulhos, 8, controle 5432, transponder. P3 no 3 é a saída da EL, transição Motiva. Da EL, Motiva. Liga Negativo da Elmótiva 6313, saída da El, transição Mótiva. E o 5972, vertical de Alagoinhas, desça para 6000. 6000, e o 5972. Se for pushback, essa não é, senhor. Gol 1096, suba restrito ao nível 330 e voe direto a Buco. Restrito 330, direto a Buco, gol 1096, muito obrigado. Mil perdões, eu não copiei, confirme, chamou o Oceanair 6310? Negativo, poderia informar qual seria a saída prevista? A prevista para Recife seria pouca transição Carvalho, senhor. Recife 12545. Recife 330, chama Recife agora 12545. Obrigado, senhor. Boa. Boa. Azul 4235, desça para 2000, autorizado em LS. 2000 pés, autorizado em LS, azul 4235. A 3662 é o controle, meu cordial. Ajuste 1094, desça para 4000 e vou direto Duna para o ILS. 1094, 4000 Duna ILS. E o 5972, desça sem restrições para 2000. Para 2000, e o 5972 sem restrição. Go 1888, clear down to 6000 with the altimeter 1014, both arrival runway 10. Runway 10 to go 1888.